Os praga ruim. Os praga ruim especula identidade secreta. Aperta o dedo 90, pega. Pega. E da culatra que você criou. Criou. O couro roxo da borracha, o sigilo da quebrada, sirene apagada. Fui espancado na noitada, copom. É bico sujo, vagabundo, se não der a fita é luto. Rasto ninguém, eu não sou trem, muito menos comboio. Que só é macho aos moio, guerreiro sou sempre de olho. Meia peça tijolo, já garante o meu bolso e também o meu coco. Fumaça ou pega fogo, perdi as contas de novo. Barraco humilde, reboco, alvo de muito sufoco. Tamo junto de novo pra dar o segundo troco em quem espalha miolo, jogou santista seus porcos, achou que tava meloso. Focos assassinos roubou, porque que nada mudou? As agressões agravou, de 180 tombou. De fato isso me tocou, o ninho da cobra chocou. Em MG espalhou, alvo de muito horror. O preconceito de cor, da classe pobre, humilde, gladiador. Da dor, do amor, entre a barreira que o sistema implantou. Aécio pede voto pra pôr assassino de moto, de blazer e helicóptero. Na boa encho meu copo, PM aqui é óbito. É meu registro sonoro, escrevi protocolo. Não viu, ouviu, achou que eu tava morto. Tava morto, seu pesadelo voltou. Acorda coração maldoso. Acorda coração maldoso. Coração maldoso. Não viu, ouviu, achou que eu tava morto. Tava morto, seu pesadelo voltou. Acorda coração maldoso. Acorda coração maldoso. Coração maldoso. Seu pesadelo voltou. Acorda cu de farda. CTS destrava as quadrada. Falou pros moina cinza, pro chapéu de marreta. Sentinelas, Robocop, seguidores do capeta. Na calada da noite, chute no cu de coturno. Soco cacetetadas na matina, no noturno. 110 a manivela é rodada sem tempo e limite. O bagulho indóia, quando a descarga vai pra 220. Cavalete, pau de arara, filme do Bob, saco na cara, matagal, me afoga na água. Se eu digo não sei, tamo coronhada. Armas em punhos, cachorros, colete, a prova de chumbo. Rotan rota, se dizem os donos do mundo. Esses dias dois apaisano me abordou perto de casa. Foi logo sacana, pôs 40 apontando na minha cara. Demônio de farda que sabia tudo de mim, até meu nome. Que devia, já paguei, mas sou perseguido pelos homens. Evento no VDM e acabou em selvageria. O maluco foi enforcado e deram um tapa na cara da mina. Aí foi uma guerra, copos e garrafas jogaram. O bagulho ficou doido, perifa versus soldados. Mato macabro, desacato cometido contra a malandragem. Repressão policial, fulminantes, demagogos, covardes. Mas um dia esse bang muda, nós vence e esse jogo vai ser fatality. Nesses coração maldoso. Não viu, ouviu, achou que eu tava morto. Tava morto, seu pesadelo voltou. Acorda coração maldoso. Acorda coração maldoso. Coração maldoso. Não viu, ouviu, achou que eu tava morto. Tava morto, seu pesadelo voltou. Acorda coração maldoso. Acorda coração maldoso. Coração maldoso. Não viu, ouviu, da boca do povo achou que eu tava morto. Seu pesadelo tá de volta, acorda gamba, é pegajoso que não acha nada no meu bolso. No baco fragante forja, forçando os malandros a abraçar os quilão de droga. Serviço de inteligência, polícia disfarçada, rotando tático rota, roca e o garra. Polícia civil P2, polícia paisana, Gepar, choque o bop militar, esquadrão de bombas. Desacatado aos poucos, são exterminados, humilhados, espancados. Assim que vive meu povoado. Promotor, PM, político, boy, preconceituoso. São nada mais, nada menos do que coração maldoso. Coração de pedra apontou, vulgo Zé Culatra. Almejo ver você morrendo e eu brindando um vinho na taça. Seus dedos mutilados, sua língua arrancada. Você não vê que nunca adianta e só atrasa. Atrasa o nosso corre e o corre da quebrada. Um presente pra barca, feceiras espalhadas. Na mão a bomba do pão, na outro pino da granada. Vou injetar seu honoreto no coração covarde. Quer que o meu coração pare, quer que minha boca se cale. Quero que os banda te mate e ninguém te resgate. resgate, que o seu caixão lacre, que apodreça sua carne pra nunca mais ser condecorado com áudio de Kawasaki. Não viu, ouviu, achou que eu tava morto, seu pesadelo voltou. Acorda, coração maldoso. Acorda, acorda, coração maldoso. Coração maldoso. Não viu, ouviu, achou que eu tava morto, seu pesadelo voltou. Acorda, coração maldoso. Acorda, acorda, coração maldoso. Coração maldoso. A polícia me persegue, mas não deixo a malandragem.